Vivo pra cantar e canto pra viver. É saber dividir o querer do poder. Enquanto se preocupa com ser outro, executa o que Deus manda ver. Vai buscar seu viver, não me obriga a entender que pra ser vencer, outro vai se fuder. Todos querem crescer, todos devem viver. Todos podem escolher um caminho a exercer. Por onde anda o caráter, esconderam a verdade, a força da mensagem, mantenha-se firme na dignidade. Amigas, amigos, vivo pela arte, sobrou sentimento aos negócios, a parte por parte, a liberdade para a eternidade, tranca afiando toda a vaidade, que arte. Ter humildade não é necessidade, bobagem, nossos valores constroem amizade, conflito interno por sublimidade. Minha idade não é fato, muitos como eu se foram por acaso, defaço, devasso, chaveco de falso, vermes propagam do barra ao assalto, entre gravata e pés descalços. Querem saber onde ando, o que faço, eu tô farto. Tu faço meu rap e você não é meu alvo. Entre tropeços, laços e abraços, se balançarmos no mesmo compasso, sem papo forjado, vamos pra luta vencer lado a lado. Sempre ligado nos obstáculos, não vou tentar, eu vou. Não vai ser se for, por amor ou por dor. Qual foi, qual é que cê fez, cê nem me conta. Ser envolvido nesse ritmo, essa onda. Alguém me disse que cê fuma, ganho a ponta. Hoje isso não é rap, eu nunca vi essa onda. Vem, vem, rap é música, cê tem dúvida. Por isso só fica a suplicar, reclamar e falar, depois deixa pra lá. Criticando cê fica, eu prefiro rimar. No swing do grave, versus culachar. Uma missa e o padre, Oxum e Iemanjá. Como o sol e a chuva, a noite e a lua, quebramos a regra, a guerra continua. Segura tua conduta, quem dita é você. Qual é sua postura, muda essa figura. Que erra e recua, diz que já era. Respeito, prospera, mágoas da sequela. No brilho do olho, como ouro de tolo. Vem, e revela que a verdade tá no bolso. Tem, dinheiro no meio do jogo pra lhe fazer bem. Nem sempre o que te salva é notar de 100. Que tem, tem pro bem, amor é nota de 100. Expressão do que vivo, expor o meu sentimento e ritmos e caminhar. Mais além do que é visto, do que és grande, como o espírito que de mim faz parte. Rebar, sustenta a verdade, nunca se é tarde. Vencer a ansiedade é preciso entre os que agem, não os que reagem. Te fazes e fazes como eu prossigo e digo. Só chega quem sabe onde quer chegar. Só vence quem sabe o que enfrentar. Ser guerreiro é se manter, sempre encarar. Pra poder erguer a mão, não ajoelhar. Se proceder tá correto no que me julgar. Só os que se rotulam querem rotular. O arbítrio de que e no que optar. Canções são fronteiras a me desvendar. Sou prisioneiro dos meus desejos. Vou buscar tudo que anseio. Tô de acordo com o que eu creio. Não vivo com sentimento alheio. Receio ao meio. Foi só o começo do desconhecido a me preparar. Sem arrudeio me veio e acertou em cheio no que era preciso pra continuar. Quem? Quem te viu? Quem te vê? Hein? Quem vai parar por você? Hein? Se canta o que viver bem. Aí, vai falar ou vai fazer? A vida, a rua e cada sugesta. Foco no meu rumo, escoto o que me presta. Os que dão motivo e se lançam na festa. E os que ganham o mundo a partir de uma brecha sem pressa. O tempo lhe mostra se realmente foi válido. Abraça e vem com erra a proposta de redimir-se para consertar. Ser o que ser como gosta, não mais um boss. Só para impressionar, não acertar nas apostas. Bem diferente de se acovardar. Agradeço a cada passo dado, a cada aliado que esteve do lado, que do bem bolado se fez bem chegado, sem ser planejado. Tudo é renovado, que a cada escolha se abram as portas, limpe as flores mortas, pois virão as novas das minhas rosas. Lindas horrorosas, faça a sua escolha no seu semear e não cai no conte como tem de monte. Role adiante, montante é constante, pra quem tem a fonte. O mais importante é não esquecer de recarregar.